7 sala 5 5 și am eu la 2019 sala. 1-2-1, nu are bun. Autorizado por seguro, nível 200, segue conforme a rota do plano, decola da pista 10 com curva à direita. Saída da Euleda após direto por seguro. O controle Salvador opera em 120, décima 8, aciona 5125 com 3, Zave 52. No pátio militar, está livre o treinamento Samitax. No pátio 3, está livre o treinamento Samitax. Fala, Tripe 5487, livrando a sua escuta. Ingressou no pátio 3, ao estacionar, frequência livre. Obrigado, bom trabalho. Marinha 7063, prossiga. Marinha 7063, confirme o tipo do equipamento, pessoas a bordo e informo tem uma aeronave da Força Aérea, um P3, no setor de Aratu, entre 500 e 1.000 pés, e mantendo o setor. Antes da decolagem, no momento da notificação, o Marinha acusou o visual com a aeronave, no momento não tem o visual com ela, estou acendendo para B510 e ingressar no corredor, na roda Interlagos, para não interferir no tráfego. Estacionado normal 2000. Ok, gente. Acione o código 0131, Marinha 7063, Cresta Interlagos, reporte rotatória. Reportarei rotatória. 7063 da Marinha. 3154. 3154, complete LS, chame torre 186. 3154, boa tarde. 1648, informe tráfego uma hora, 5 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés e setor. 600, vou no 648. 06, 2 horas e meia de autonomia e alterna Salvador. Copiado, Zave 52, autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando então chama a torre na frequência 1186. Ajustado no 0117. Bom voo. Sete, dois pilotos. No máximo da cabeceira 17. Aqui está tendo ataque sem espera ingresso na Q-Club. Localizador, voo no 648. Número 648, complete LS, chame torre 118, décimo 6. Voo 718, voo no 648. Controle Salvador, boa tarde, tá 3192, qual Quebec? Boa tarde, tá 3192, chegada a Mari, desceu 050. 50, tá 3192. Boa tarde, voo no 648, estabilizado na ILS. Gente, vai que é o autorizado pairado na cabeceira 17, informe quando pronto para a decolagem. Oi, boa tarde, voo no 648, estabilizado na ILS, Patagônia 642, o vento de superfície é 170 graus, 11 nós. Reporte quando baixado e travado. Baixado e travado, Bruno, 648. Gente, agora que está livre. Aguardando. Corrigindo, TAN 3154, seu solo faz 18 Zulu, chame 1121 na decimal 9, salvo. 219, TAN 3154. Agora sim, Gol no 648, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado o povo, no 6','Salvador, TAN 3154. 1-3, chame Recife, frequência 1251, alterna 1325. 1251-1325, Recife, obrigado, Maria 6063, chame agora a torre 186. Tomarei, 186. 6314, estamos vindo 2509. Roda instrução do centro, pode entrar lá? Até 250, só número 5 para aproximação. Então tá bom, obrigado. Confirmando 354, via Kilo, mais 3 para o linha 9. E Juliette, Juliette para o 09. Ah tá, então Juliette para o 9. Solicita a possibilidade de uma manter vertical da rotatória por mais 5 minutos. Estava visual com o Olympus, o P3, que está sobrevoando a base naval? No momento eu não estou visual com ele. Gente, prossiga para a rotatória e informe quando pronto para o regresso, Marinha. 7063, informará vertical da rotatória já agora nessa posição e informarei para o regresso. Os dois, copiando. Azul 4462, está livre a final do procedimento, deixa para 2000, 2017, informe no localizador. Descendo para 2010, 2017, chamarei no localizador Azul 4462. Está 3192, está reautorizado, descida para 3000 pés, o ajuste no 097. 3000, 2017, 3198. Jave 52. Autorizado, alinhar e manter. Cabeceiro no zero. Só livrou, ouro 648. Ouro 648, solo foi 03, chame 121 no decimal 9, solo. 219. Boa tarde, ouro 648, livrou na Econofit. 648, boa tarde, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará agora, 648. 0 graus, 9 nós. Marinha 7063, para o abandono da rotatória para Pátio Militar. JV52, decolou 04, chame 120, decimal 8, controle. Ô, vai que é isso, senhor. Descopiou a torre? Ativo, 1208, JV52. Vai que é com o quilo, decolou 05, chame também o controle, 1208. segue até o pátio militar, reporte na curta final para o pátio, Marinho. 3063. Doutor, e o Mike Coquilo passando para 128? Afirmativo, chame 120.8 controle, sua decolagem foi 05. Mike Coquilo. Controle, boa tarde, Mike Coquilo. Boa tarde, Mike Coquilo, prossiga. Decolou 05 na pista 17, no momento cruzando, curvando à direita, corredor Axé, meu pés. A intenção até Vera Cruz para sobrevoo e regresso. Sente mais tranquilo, acione e transporte em posição normal. Mantenha a contabilidade no corredor e informe no Prada Bar. Mais tranquilo. Controle Salvador, chamé 6326, assista Quebec. Boa tarde, chamé 6326, identifique, chega da Mari, está para o nível 060. 060, chamé 6326. Quem chamou antes do Hotel Oscar Zulu? Papa Romeo, Eco India, Pátio 3, com possibilidade de decolar em posição Delta da 10, 045 para a Terça Terra. Cópia e autorização para a Astrada. Mike, Julieta Romeo, mantenha no meu pé com condições visuais, informe onde será o sobrevoo. Será que na feirinha próxima a Paripe? Entre na escuta do controle, Mike e Gilberto Romeu. Na escuta, Romeu. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1807. Quem quiser Quebec, está cruzando 23. Boa tarde, gol 1807, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 070. Chegada Bonf, identificou 070, gol 1807. Papai Romeu, Mike é com quilo, informa o helicóptero, só a posição de 11 horas, 4 milhas no rumo oposto, prosseguindo para o farol de Itapuã, é o Eco Charlie 35. Ok, o Mike Coquilo está ciente, solicita também para regressar para o farol de Itapuã, no momento pode fazer curva à esquerda e aguardar esse outro helicóptero passar para a gente. O Mike Coquilo tem condições de manter a posição aguardando a ultrapassagem do Mike Eco Delta? Afirmativo, aguardará. Aguarde na posição e aguarde novas instruções. Azul 4462, completa aproximação, chame torre 1862 e tomou pausa. 186, obrigado. Controle TAN 3192, pode prosseguir a descida, autorizado em exército. Autorizado TAN 3192, deixa para 2000 e informe estabilizado. Preciso reportar em. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, chame a torre agora na frequência 118.6. Mike Eco Delta. O Mike Eco Kilo ingressa na aproximação como número 2 atrás do Mike Eco Delta, informe no farol de Itapuã. Mike Eco Kilo. Vai dirigir 5.000, 6314. O Xané 6314 está reautorizado via para 2.000 pés, o ajuste no 097, informe no localizador. 2.000 via com 1.017, vai chamar no lote, 6314. O Xané 6326 está reautorizado para o ADTAP, desça para 3.000 pés, o ajuste no 097. Para o ADTAP, 3.000 pés, ajuste no 097, Xané 6326. Controle é o Olimpo 00. Olimpo 00, prossiga. Encerrado o exercício na área de Aratu, solicita fazer para 4.000, para o setor norte, 20 milhas setor norte. Quantas milhas setor norte o Olimpo 00? 2.0 milhas, da radial 30 a radial 90. Está livre o Olimpo 00, subindo para 4.000 pés. Eu vou tentar 4.000 pés. Negativo não, sim. Negativo não está visual, estou fazendo a corte sobre o farol. Gente, complete a curva e cruze o eixo de aproximação da 10, agilizando o Mike Eco Delta. Atente a um helicóptero, Mike Eco Kilo, que também está se aproximando para o farol de Itapuã. Ok, continuando aqui, formar em cruzamento, Mike Eco Delta. Está visual, contrato na conta final, Mike Eco Delta. Ok, autorizado cruzamento do eixo, está visual também com o Mike Eco Kilo, ou Esquilo? para o táxi. Vou para o táxi, já. Hotel Oscar Zulu, copia? Autorizado, conforme, o passo que encontra-se? Chama agora a torre Mike Kilo, seguindo o Mike Delta, torre 1862. Ô, Mike Kilo, graças. Serra Nova, Serra Novembro, o senhor vai prosseguir com a proa norte e sobrevoar o local? Confirme. Chega da mão, desça para 5 mil pés, o ajuste no 017. Mais 5 mil no 017, o Rita Caio Abel. Sou no 807, está reautorizado nível 060. 060 com 807. Delta, cruzando isso, dá um no zero. 63, você falou suas 9, frequência livre no corte. Boa tarde. 63. Mas o 4462 só aos 1-1, né, também. Chame 121 na décima 9, a livrar. 29, obrigado. Mike Eco Delta, autorizado por pairado na vertical da cabeceira no 7, vento 180 graus, 11 nós. Você travou? Copiou a Delta. Baixar travado Delta. 7, aposte no solo controlado, cabeceira no 7. Delta. Torre Salvador, boa tarde, azul 4065, pronto, ponte para o dono 0. Bom dia, azul 4065, além decola, é o sem parada? Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 11 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, azul 4065. Então, Oscar Zulu, copia. Autorizado, Serra Bravo Lima Eco, 500 pés, virada decolada em Rimar, inicialmente se comprou a norte, aguardando após um controle e uma proa direta, o controle opera no 208, aciona 01 ou no 0, coteje. Ah, nós aguardamos a liberação da onda 7, o povo do Mike Delta. Gente, mantenha-se no parado, aguarda um cabeceira livre. Mike Eco Kilo. Iniciou, 4065. Oscar Zulu, correto, agora para acionamento e decolagem, irá chamar a torre 1186, assustado 10017. 2, há um helicóptero à esquerda da cabeceira no zero, efetuando pouso pairado na cabeceira auxiliar, da pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Então agora 170 graus, 11 nós, pouso autorizado, pistão 90. Então, 319. Gente, ele pousa 10, são 319. LED Kate 10, 4462. Falou, Roberto, ainda está pronto, tá? Conforme os dados, PLB autonomia e alternativa. A PLB de 2, autonomia de 5, altera na Itaberaba, Serra Novembro e Quebrava, Roberto, com Deus. Sierra Novembro, Índia Bravo, copiado. Prossegue o táxi via Kilo, autorizado o cruzamento da Alfa e no ponto espera da Delta, irá chamar a torre 1186. O ajuste 1017, bom voo. Pela Kilo, cruza Alfa na Delta, chama a torre em 186, Índia Boa. Logo de Índia Delta, papá. 0-8, 120-8, mesmo, controle. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4065, vai passando 1500. Boa tarde, azul 4065, contato radar, autorizado Leda, suba para o 360. Boa tarde, direita Leda, 360, 4065. Oxana 63 no 4, Oxana agora torre 286, tomou posto. 286, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oxana 63 no 4. Boa tarde, Oxana 63, 1 no 4, reposte no externo, baixado e travado. Vai reportar. Salvador, boa tarde, TAN 3193, informação Quebec. Confirmando que esse voo foi acopiado. TAM 3193. O meu eco, ele mantém a posição para a fuga final. Tá mantendo, Índia Delta. TAM 3192, fala 115, chame no 2 anos de semana. 219. Está no solo controlado, ligado. 7 Mike, EcoKilo, se o solo foi aos 15, frequência livre estacionada, parte 4. Parte EcoKilo, né? Porta nas 13 viagens. Alfa, reportagem para 13 viagens, está 3 anos na vida. Estou no 7 grande graça. Livre pouso, baixo travado, 14 base. Índia Delta Papá autorizado, Salvador Valença 060, segue conforme a rota do plano, decola da pista 17, com curva direita, saída da El após direto. O controle opera no 208, aciona 0145, goteja. 1145, autorizado 060, Valença. Decola da 17, com curva direita na saída da El. 198 é o controle. O novo transponder, coordenação com o centro. Guarde um instante, por gentileza. Gente, 0190, guarde um instante, por favor. 0140, Delta Papá. Negativo, não consegui copiar. Então, vou autorizar 0-0 para Valença, decolando da 17 com a curva direita na saída da El. Após direto, 0045. Transponder, 198 ao controle. 1208, a frequência do controle índio da Papá. Ah, controle 1208. Correto, no passe 5, para acionamento táxi decolar, gira, chama a torre 1986, confirme o PLD e a alternativa é Salvador, apenas confirmando o PLD. 03. 03, passe 5, agora com a torre 1986. 1286. Da Juliette, da 3, 992. Prossegue, Juliette, para o 04. 04. Salvador, o gol 807, com o 617. Há a possibilidade, após a aeronave livrar, o ex da 1-0, o homem vai congelar a linha de colégio dela. Vai ficar? Ativa a linha e mantém aguardando o pistão livre para a decolagem, vai congelar. Marinho, mantém a guarda, Índia. Vou chamar a M314, solo 18, chamando 219. 219, boa. O hotel, acho que eu não sou mais um minutinho, por favor. Autoriza a Romeo com Índia a decolar de imediato, a aeronave já livrou. Tá livre, ó. O meu é com Índia, alinhar e decolar. Pista 10, vento 160 graus, no sinais. Alinha decola da 10, o Romeo com Índia. Vou chamar a M326, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 160 graus, no sinais. 2 anos, autorização, aguarde a autorização de pouso, chamamento 326. Alaska Zulu, só mais um minutinho, por favor. Salvador, Índia Delta Papá, tá pronto para o táxi. No pátio 5 tem livre táxi, chame para ingresso. Índia Delta Papá. Papá. Salvador, gol no 396. Boa tarde, gol no 396, identifique. Chega na Mari, desça para o 050. Mari 050. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3217, informação Quebec. 6326, está livre, pouso autorizado, vento na 50 graus. Autorizado, pouso, chanel 6326, confirma o vento de superfície, 6326. 1 na 50 graus, 11 nós, 6326, pouso autorizado, confirmando. Pouso autorizado, chanel 6326. 00. Prossiga o limpo 00. Ok, só informar, se possível, a 2.500 de Lama Camargo. Está livre, 2.510, Olimpo 00. Gente. Índia Delta Papá, autorizado ingresso, reforço alinhado e pronto, cabeceiro, meu sorte. Ah. Dias de até o 05, está livre para o 63 no 4. Controle, Salvador. Muito boa tarde, Papa Romeu, Beco Índia, decolou da com 0 cobertura e corredor forte, 700 pés de extensão a 1000, guardando liberação do 045 e projeção de Santana. Romeu, Romeu Eco Índia, estou autorizado a presente direto Feira de Santana, somente mantenha 1 no 1000 pés. Aprova de Feira de Santana, Romeu Eco Índia, restrita 1000 pés, boa. Eu vou avisar. Afora do solo, até o outro lado. Zulu, chame o controle 120, decimal 8, para o noroeste para o destino. 208, chamará a graça, Rogério. Flip 5627, Salvador Aracaju 1970, copia? Afirmo. Autorizado, Aracaju 1970, Golfo 677, decola pista 10. Curva à esquerda, saída Pucca, transição Cazu, controle opera 1208, aciona 5430, conteja. Ok, autorizado Aracaju, nível 170 pela Golf 677, decolada 10 com curva à esquerda. Nossa saída é a Pucca, Caju, controle de saída 208, transporte 5430, trip 5627. Correto, quando pronto, tome em posicionamento no passo 3. Chamará. É, eu ia operar. Eu vou direto pra IRC, direto. Terra 90, Índia, Charlie. 299. Pode, Charlie. Fome, sete mariposo e horário de alternativa. 2 horas e 30, sem alternativa, sem helicóptero. Tá 3 no 4, aguarda no parqueador para ingressar portão 5. Ok, sim. Naldo 3325. Recife 251, alternando 3325, azul 4063. É 6326, taxi via Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette 01, 6326. Passado é Close 23, chame o controle 120.8, com voo. 198. Sol do Salvador, Índia Delta, papá. Sol do Salvador, Índia Delta, papá. Índia Delta, papá, contato na decolagem, voa para 060. Papá. Vitor Charles Celso, vai seguir comando número 2 para pouso. Boeing 737-800 à sua frente, 7 milhas, posição de 11 horas. Pode ser, tá ciente, o Vitor Achei Hotel. Agora, cruzando 3.500 a 6.000. Desejo para 2.000, informe estabilizado nacional do procedimento, Vitor Charles Hotel. Pode ser, 2.000 pés é autorizado, aguardará o Vitor Achei Hotel. A controle, o Romeu Quindia. Consiga, Romeu Quindia. Chama João Durval, 1846, ok. 1846, copiado.